Mantenha minha escuta Alfa Juliette para o portão 103520, salve só 26. Alfa Juliette, mantenha minha escuta para o 192, autorizado final em ANS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Autorizado em ANS X-Ray, na pistão no zero, reportará estabilizado no localizador, gol 1592. 592, chama a Torre Salvador em 1 decimal 6. Chama a Torre Salvador 186, vamos 592. Torre Salvador, boa noite, gol 1592 na final da pista 1-0. Gol 592, boa noite, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 79. Autorizado, autorizado pouso, pista 1-0, gol 1592. Ouro 192, Recife autorizado nível 370, decolando a pista no zero com curva pela esquerda na subida Puca, transição Aracaju, Puca Jama Aracaju, aciona 5422, controle 119, decimal 8. Lulo 92, cruzamento correto, reporte pronto para estacionamento. Gol 1592, o solo foi aos 37, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette, gol 1592. mantendo a posição, aguardando a liberação do portão 08. Vai manter posição, aguardando a liberação do gate 08, com 592. Afirma, o Xanã 6258. Afirmativo, o Xanã 6258. Obrigado. Tive os desvios, o Xanã 6258, após reassuma, para o ditado. Paulo Salvador, é o Dan, Mike Hotel Papai, bom dia. Mike Hotel Papai, bom dia, prossiga. O Mike Hotel Papai solicita autorização para rebote da posição 2 do pátio 1 para remota 14 do pátio 1. Mike Hotel Papai, aguarde para rebote. Ok, não aguardo. O número 2 foi estimado para curso? Patrulha, é o voo 1172, solicita a proa 080 por 30 milhas. Autorizado, voo 1172, após o término dos desvios, voo ITAP. Ciente, após desvio ITAP. Gol no 592, o infra-aero acabou de modificar o portão, autorizado ingresso do bilhete, portão 1. Ingresso no bilhete, portão 1, gol 1592. 2-1, o Xenem 6258, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador, corrija o QNH agora 1019. 1019, vanda 6258. Nove dois autorizado, reposta táxi. Autorizado, chamada táxi. Deixa eu ver se eu vou dar. Olha, o voo 1-1-7-2 pode curvar à esquerda agora, pro ideal seria o Serra Vitor 369. Pelo Serra Vitor 369, o voo 1-1-7-2 deseja efetuar o RNAV 1-0 e LS Whisky? Afirmativo. Manda, é o ILS Whisky. Gente, voo 1-1-7-2, voo pro observe 369, desça para 4.000 pés, corrigindo o QNH agora, 1-0, 1-1. Gente, 4.000 pés, 1-0, 1-1, e voando o 3-0 agora. Autorizado táxi via parte principal Taxi Índia, no ponto de espera reporte pronto para decolagem, o ajuste no momento no 0-1. Com 1-0, ajustado via parte Índia, chama no ponto de espera 192. Chama 258 avistando o causador. Chama 258, chama a torre, Salvador em 1-1-8, decimal 6. 118-6, obrigado, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, é o Maicon até papá. Tá, Maicon até papá. Mike até o papá, prossiga. É, o Mike até o papá solicitando autorização para reboque da ponte 2 do pátio 1 para a posição 14, remota. Após o aeronave da Gol passar da guarda, na ponte 2 está autorizado a iniciar, reporte finalizando. Ok, gente. Torre Salvador, boa noite. Rocher M258, sim, ele é, tá, vamos lá. Chileiro 6258, boa noite, utilizado pouso na pista no zero, vento 130 graus, 4 nós. Livre pouso, 258. Salvador, o voo 1192, ponto de espera da 10 está pronto, visual para dentro. Golo 192, a linha mantém pista no zero. A linha e mantém no zero, 1192. Na 258, solo foi o 0500, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa e Kilo, Pátio 3, remota 1 no Lima. Aqui na sua escuta para Pátio 3, remota 1 no Lima, 258. 286, obrigado. Repulso. A linha da sua da 10, voo 192. Salvador, gol no 172, boa noite. Gol no 172, boa noite, continue aproximação, guardando para ser livre. Certo. Alfa X-Ray Fox, prossiga. Solicito autorização para remover aeronave do pátio 3, posição 4 Lima, para pátio 1, Finger 8. Pátio para iniciar reboque. Ouro 172, autorizado pouso na pista no 0, vento 150 graus, 3 horas. Livre pouso na 10, gol 1172. Gol 1192, decolou 03, chama o controle 119, decimal 8. Chamando o controle 198, gol 1192, um bom trabalho. Controle de Salvador, muito bom dia, é o gol 1192, decolou, está na sua escuta. Bom dia, gol 1192, contato radar, suba via saída Puca, para o nível 370. Saindo via para o 370 na Puca, o gol 1192. Argentina 1910, Scott Cadet, descend your fire, above medium 1, arrival to 2000 feet, altimeter 31011. para 170, informação é a Eco. Bom dia, TAM 38 no meio, acione identificação desta via, chegada Bom Médio 1 para o nível 050, QNH em Salvador 1011. Controle Gol 1192. Estamos fazendo esquema curvinha direita lá na proa 980. Só para evitar automações aqui na frente. Autorizado, Gol 1193, confirme por quantas milhas? 20 milhas apenas. Entendi. Chama centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado. Fixo de Fox autorizado até o portão 08, reporte finalizando. Positivo, sim, a gente obrigado. Saulo Salvador, é o da Michael Tapapá, informando o término do reboque, bom dia. Michael Tapapá, ciente do término do reboque, bom dia. Argentina 1910, you cleared ILS X-ray final runway 10, report steps on the localized. Yes, to ILS X-ray runway 10. 38 no meio, desça via para 2000 pés, que é legal no 011. 2000 no 011, 38 no meio. Mais uma vez, muito bom dia, passo 2228, transfere, se assenta a informação, ECO. 2228, boa noite, acione a identificação na proa de Itabe para interceptar a chegada Bom Med 1, Kennedy 1011, reporte no ponto e dá o descida. 11 na proa de Itabe, interceptar a chegada, Reporta lá para descer 2228, passarelo. Solo, X-Way, Fox informa término do reboque, bom dia, obrigado. Deixo do término, bom dia. Dois, para dois, dois, dois, dois, dois, desça para o nível 050. 050 na prova de SAP 2228 para frente. Local runway 10, 1910. Argentina 1910, contact Salvador Tower, 18.6. Tower Tower 11. 38 no meio, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado no procedimento, reporte no localizador, TAM 38 no meio. Chile 1910, clear to land 1110, wind 160 degrees with 2 knots. Então, 3816 no localizador. 3816, chama a torre, Salvador em 118, decimal 6. 3816, boa. Boa. Destino 1910, ground at 22, maintain my frequency and make your taxi by Alpha and Juliet to gate 101. Destino Alpha, gate 101. Foi Salvador, bom dia, tá 3816, estabilizado LS. Então, 3816, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. Aproximação, então, 3216. Oi, Salvador, 3520. 520, Washington State, cópia. Esquerda, passarela 2228 proa 030. Tá livre os desvios, o passeio 2228. Após desvios, foi tuna, desça para 2000 pés, QNH 101. Pois a desvio, após levar a tuna 2000, QNH 101, 2228 para 3. Já previsto? Então, 38 no meio, autorizado pouso no piscino 0, vento variável com 3 horas. Quebrei ponto, piscino 0, então, 38 no meio. O número 63 da El, Leda Motiva. Graças. Angelo, São João 1, Leda Motiva. Céu do 1, Leda Motiva.